Só preciso de tempo, tempo é o que eu preciso. Só preciso de tempo, tempo é o que eu preciso. Só preciso de tempo, tempo é só o que eu preciso. Só preciso de tempo, tempo é só o que eu preciso agora. São 5 horas da tarde, minha pele que arde, minha mente desage, já não sei o que é verdade. Criei minha mentira pra confortar minha mente. Me perdi nessa trilha, tô sozinho somente. Por um momento, não vejo forma de melhoramento. Me doei de corpo e alma mesmo sem pedir aumento. Soldado abatido, entregue esse recado pra minha amada, te espero do outro lado. Te espero do outro lado. Eu passei muito tempo procurando sentido do porquê que a gente vive num eterno castigo. Será que é só comigo ou alguém me entende? Vi que nunca tive amigo, namorado ou parente. Sou mais um cara solto numa bola de terra. A paz é rara e muitos estão presos nessa guerra. Mas me espera do outro lado da esfera, que talvez um dia eu encontre a bela pra minha fera. Passou um caminhão aqui, eu cantando igual um louco. Ai, ai.